racha seu abelhão. Que a onda agora é curtir o racha de São. É curtir o racha de São. E aí, vai encarar? Meu só problema, só vai te preocupar. E pode fazer sol, até pode chover. A terra vai tremer, com tremendo batidão. Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe. Se seu sol não presta, para de chorar. E regula ele então. E saia dessa onda de zoar de abelhão. De abelhão, de abelhão. De abelhão, zum, zum, zum, zum, nem aguentou racha de São. Zum, zum, zum, zum, ele tá de abelhão. Zum, zum, zum, nem aguentou racha de São. Chegou tirando onda, e aí, achando ser o bom. Vai encarar. Quando me deparei, you are com zum, zum do abelhão. Tonight to be real. Zum, zum, zum, zum, ele tá de abelhão. Zum, zum, zum, zum, nem aguentou racha de São. Zum, zum, zum, zum, ele tá de abelhão. Zum, zum, zum, zum, zum, zum. Aí parceiro, te apresento a máquina. Meu som é ligeiro, fecha seu abelhão. Que a onda agora é curtir o racha de São. É curtir o racha de São. E aí, vai encarar? Meu som problema, só vai te preocupar. E pode fazer sol, até pode chover. A terra vai tremer, com tremendo batidão. Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe. Se seu sol não presta, para de chorar. E regula ele então. E saia dessa onda de zoar de abelhão. De abelhão, de abelhão. De abelhão, zum, zum, zum, zum, nem aguentou racha de São. Zum, zum, zum, zum, ele tá de abelhão. Zum, zum, zum, nem aguentou racha de São. Chegou tirando onda, e aí, achando ser o bom. Vai encarar. Quando me deparei, com zum, zum do abelhão. Zum, zum, zum, zum, ele tá de abelhão.